decimal 8, objeto 6721. 3804, desço para 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado, segue tráfego a 7 milhas, um Bravo 722. Desço para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado, seguindo tráfego, tá, 3804. Web 6721, desço para 3000 pés, QNH 0119. 3000, 1019, F, bom dia. Vai atingir o 110, passaria 2230. Passaria dos 230, desse mantenha o nível 050. 050. Guno 941. Vai escutar. Ok, descendo até 4000 pés, chame final Salvador na frequência 119.8. É 98 agora, Guno 941. Guno 941, pronto, Duna, descendo a 4000 pés. Sente, desça para 4000 pés e mantenha pro 8 Duna, Guno 941. Sumiu, mandando pro 8 Duna, Guno 941. 3283. Alfa Romeo Juliette, 3144. Posso ver, doutor, 304, tem forma de interferência de rádio pirata na sua família, ok? Muito obrigada. Mike Quebec, 1000 pés no corredor Axé na escuta controle. 1000 pés na Axé na sua escuta, Quebec. Série estabilizado, é. Golo 941, desce para 3000 pés, QNH 019. 3000 pés, 1019, Golo 941. 223, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A005, limita o curso localizador. A bordo, 4 horas e 50, alternando com. 1109, gol 941. 2109, gol 941. Pensamento, curva esquerda, proa 010, limita o curso localizador. 010, localizador, 9754. 35240, redução para 210 nós. 2109, 35240. Passaria dos 230, redução para 210 nós, chame final Salvador na frequência 119.8. 198 na final, reduzindo para 210, bom dia. Após o web, livre acesso para a Juliette, portão 11-3144. No país QNH 1019, preparação para sequenciamento, curva esquerda, proa 100. Esquerda 100, vai descer para 4000, ajustado no 019. 2231. 5240. Afirmativo, o seu número 7 na aproximação. 530. Plano 3895, Centro Recife, 1251, alterna 13325. 251-3325, boa tarde para o senhor. Boa. Vai atingir nível de voo 060, Centro 3283. Centro 3283, desse mantém o 050. Curve agora à direita na proa 030, limita o curso localizador. Curva direita, proa 30, limitado ao localizador 050, ao nível TAN 3283. Afirmativo, agora transferência para a final Salvador. 754 direita, agora na proa 035. Mantenho o limite. 035, mantenho o limite. Vou no 754, está autorizado 060. 060. Complexo, final do Torre 118, decimal 6. 186, boa tarde. Gol 941, desce para 2.000 pés, livre LS, ponto estabilizado. Está estabilizando, gol 941. Voo 050, Tan 3283. Tan 3283. Mantenha o 050 e aguarde para a descida. Guardando, Tan 3283. O Triplicico 240, seu novo limite é o QD Mike 0. Corrige, 110 DNDV Simbra. 110 de Simbra, Triplicico 5240. Afirmo. TAM 3283, complete curva direita na proa 045. Direita 045, TAM 3283. Certo, TAM 3283, chame final Salvador, 119, décima 8. 198, TAM 3283. É certo, preferência? Negativo. Controle Salvador, TAM 3283. TAM 3283, desça para 3.000 pés, QNH 109. Mantenha curva à direita, proa 065. Direita 065, 3.000 pés, ajuste no 019, TAM 3283. TAM 3283, sedução para 1809. 1809, TAM 3283. TAM 3230, desça para 2.000 pés, livre LS, porte estabilizado. 2.000, vou reportar estabilizado, 2230. Golo 941, no complexo final, Samir Torre, 118, decimal 6. 286941. Controle, boa tarde, é o Kilo Romeo. Kilo Romeo, acho que está sanado 0153. Afirmo. 7.000 pés, corredor achar na escuta do controle. Autoriza 2.500 na proa de morro, São Paulo de apoio, Siri. Submantenha 1.000 pés inicialmente, voando morro de São Paulo e aguarde para a ascensão, 2.500. Aguarde na ascensão. O gol no 754, completando curva direita, na proa 060, chame final Salvador na frequência 119.8, descendo até 4.000 pés, gol no 754. 060, 198, descendo até 4.000. Fio ativo. 5240, curva à direita na proa 145, informe estabilizado. 145, reportará estabilizado 5240. Afirmativo, está autorizado, descida até o 050, 5240. 050. Passou através do canal da barra, vista mais aberto. 4109. 42230, complexo final de Summit Torre 118, decimal 6. Completando 18.6, obrigado, valeu. No traço do Mike Tango Eco, a 10 milhas de Vera Cruz, no corredor Caixa Pregos. O senhor tem frequência livre para a coordenação local? A 3286 segue tráfego a 7 milhas, com alfa tango 72. Alfa, chama de trânsito de leste, né? Cadê? Lima 714, autorizado interceptar nesta prova. Ok, está autorizado interceptar. Localizadora de Tano, voo no 754. Gente, aguarde transferência, voo no 754. Juliette, 1672. Reduza para a velocidade de aproximação, segue tráfego a 5 milhas, um Alfa Tango 72. Centro do tráfego, Tango 3283, recebendo rádio, pirata na posição. Gente, complete sinal, Sami Torre, 118 nesse momento. 186, Tango 3283. Goma 754, desce para 2000 pés, livre LS, porte estabilizado. 2 dias, chamará estabilizado. Estimativo, Clio Romeu, acho que autorizado, 2.500 pés, direto no Morro de São Paulo. 2.500, direto no Morro de São Paulo, Clio Romeu, acho. Confirmando, solo 6721, vai parar no 4. Voo 754, reduza para a velocidade de aproximação, segue tráfego a 6,5 milhas, no Alfa 319. Completa sinal, chame torre 118 decimal meio. 186, ciente, 1754. Adamari, desço, mantém o 050. Ajuste o metrô 0119. Pode voar, Estado, está presente? Autorizado. Autorizado, Estado. Estado, voo 600. Ali Salvador, boa tarde. Aqui é o Azul Alfa, Yankee Delta. Muito boa tarde. O Alfa Yankee Delta está na posição de número 1 do pátio principal. Pede autorização de reposta para o pátio 3, posição de número 5 para a aerociente. Salvador, passaria 2230. Alfa, Kilo, Pátio 3, após, confirme. Geral, ideal é a 0 050, mantendo-se em regra de voo visual. Se está autorizado, vá na proa 050, curva na esquerda. 050, proa de Paris, de Mike Tango Echo. Pátio principal, 2230. Principal no 430. Filhos de Paris, Mike Tango Echo. Salvador, Tango 3283. Alfa, repórter antes da Juliette, tá 3283. Mike Tango Echo. Pronto, liga. Mantendo-se em área de voo visual, tem condições de voar na proa 070? Afirmativo, 070, Mike Tango Echo. Afirmativo. Confirm, please. Roger, Brasília Force 2332. Soconca Ident. Maintain flight level 100 and the report right front fan. Salvador, muito boa tarde. O 924 10200 para 1960. O 924 acende a edificação, chegada a mar e desce, mantém o 060, ajuste altímetro 1018. 0008, Air Force 22332, flying head in both intersections for intercepting both arrival. Descend up to 4,000 feet, 71018. 9600, pode prosseguir na descida. Autorizado descida até 2000 pés, ajuste altímetro 1018, informe final do procedimento, LS X-Ray, pista 10. Então, ativo, então 10 para 2018 vai informar estabilizado na X-Ray, o gol 600. Max Tango Eco, o senhor consegue ver o aeroporto no só 2 horas, a 7 milhas, entendeu? Completamente visual. Ok, chame tu, 118 decimal 6. Boa noite, meio grato. Pousou a Chené 6254. Chené 6254, quanto ao Tadato, para o 380, segue da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge para o 380, 6254, pode voar direto, Leda? Autorizado direto, Leda. Direto, Leda. Na frequência 119.35. 6 dúzia, tá logo. É. Salvador, boa tarde. Bruno 697, chegada bom, se desça para o 060. Puxa 10019, autorizado final LS, reporte estabilizado. É o Gol 924, autorizado LS. Afirmativo, Gol 924, reporte localizador, descendo para 2000 pés. O ajuste é 10019. 10019, descendo para 2000, reporta estabilizado, 924. Controle de Salvador, batalha 35490. 35490, contato a data, para o 200, cumprindo o perfil da Momo. 200, perfil da Momo, libera apenas a velocidade, a restrição? Velocidade está liberada. Entendeu que está liberado. Controle Web 6741, boa. Web 6741, no contato Adasso para o 340, saída da Euleda Bridge. Da Euleda, saída. Autoriza da presente Leda? Autorizado da El. Falando da 10, a primeira curva é a direita, sobe na escuta do controle de Salvador, 1208-5565 no transponder. Salvador agora está operando então no 1935, só para identificar por gentileza, é a Aperes Zulu 16, confirma. Ok, muito obrigado. Da Euleda Bridge, intercepta o Zulu 16, vai a Z, Trive, depois terá seu nome direto, obrigado. Olha, o Gol 600, canal, para o ingressando o pátio principal para o pátio 3.